ao silêncio, grito de socorro. É como um misto Marrocos bombardeando campo inimigo, chumbo grosso, chapa quente, forte amparato militar, instruídos pra invadir seu lar. Células kamikaze pelo rap, conexão, satisfação. É disciplina na pista, não me venda, não insista. O corpo dos irmãos são soldados na guerra, camuflados na selva, elementos surpresa de roupa folgada e a barreta. PRJ Congo Somalia, grandes semelhanças Brasil, África. Não salva a resistência, não se rende se for preciso lutar armada. Grande inspiração, parte em palco, Marighella, Che Guevara. Obra-prima, espera de mim canções bonitas. A irmã da Delta Voltagem é como a bomba de Hiroshima. É o sentimento de cada um, trica com nós, veste a camisa. DRR, voz da periferia. Olha as crianças, presidente. Humilhado de pés descalço, barrigos indefesos. Não tem maços de lacerar seus direitos. O futuro desce no ralo e cai no rio da amargura. Quando se levanta é pra ser o primeiro. Construir castelo, fazer fortuna. Muita sepultura, carros, motos, muitas putas. Todo dia até são loucura. Amadurecer é um rápido pra não morrer. Extrema capacidade de sobreviver. Essa é a verdadeira mensagem das ruas. Negligência e decadência em toda parte de menor atua. Ditador, colonizador, escravidão avassaladora. Pobre na masmorra, magnatas, diplomatas, suga até o mangota. Vem explorando tudo, levando sua saúde e dignidade. Que paga seus luxos, seu iate, sua Ferrari. Certeiro no bang. Tem que ser sangue frio, é o estatuto da guerrilha. Preparado pro tudo ou nada, atividade e disciplina. É o rei zumbi versus gigantes Golias. Vai ser certeiro no bang, aí parceiro, tem um alvo na mira. Tem que ser sangue frio, é o estatuto da guerrilha. Preparado pro tudo ou nada, atividade e disciplina. É o rei zumbi versus gigante Golias. Vai ser certeiro no bang, aí parceiro, tem um alvo na mira. É minha visão do futuro, não se tem mais aves e tanto que tinha no começo de tudo. O ar já não é puro. Água contaminada, pra viver paga funerária, agência bancária. Aprender a controlar o povo com uma peça. Transformar todo o globo em uma simples espera. O jogo deles soma quantos que se vão no clique. Na CBC, Taurus, Rossi, Satã toma um drink. Querem que põe um chip, porra, será que não vê? Te fazendo matar, te fazendo morrer. Tão pagando em euro pra sair do país. Com uns quilos de cocaína e a vida pelo triz. Quanto cego foi furado do outono ao inverno. Missão impossível, cruza a fronteira do México. Coreia do Sul, ameaça Coreia do Norte. Afirma bomba nuclear, gerador de milhões de mortes. Dois países volta a virar arca com tudo no início. E as duas potências vai ser a primeira a ser extinta. Um negócio bem lucrativo pra quem não pensa no povo. É tipo uma pirâmide, o degrau é mais um corpo. O crime se organiza politicamente falando. No futuro vi máquinas e poucos seres humanos. No presente vi escrita contra a desagregação. Se tem mais do que precisa, divido o pão com irmão. Haja agora pra ver vida, essa é a minha doutrina. Soldado Gustavo 17, aliado Velfe, Rocinha. Temos o mesmo desejo, temos a mesma visão. Temos o mesmo problema, seguindo a mesma missão. É nós a conexão, pra deixar Barão Porto. Velfe e Irmandade, Rocinha e Pernambuco. Tamo junto, maluco, verdade nua e crua. Vários irmãos, fechamento, é nós que manda na rua. Movimentando a mídia, área tá conhecida. Vários prédios, neguinho, pra fofocar nossa vida. A gente gera receita pro estado roubar, aquece a economia pra eles faturar. Temos que se ligar, o lucro tem que ser nosso. Nessa queda de braços, o prejuízo que é nosso. Vários irmãos já morreram, tudo na mão de safado. Outros se encontram presos, com livre-arbítrio privado. O sistema é covarde, trabalha pra atrasar. Não te dá porra nenhuma e ainda quer te cobrar. Tem que se ligar, unir-se e organizar. Lembra que a rua é sua e ninguém vai te tirar. Se for preciso morrer, se for preciso matar. Só não pode ser bucha pro inimigo lucrar. O inimigo é rico e nós do mesmo lugar. Tem que unir as favelas, pras favelas reinar. O nosso sangue na pista nunca vai mais jorrar. Mantendo a conexão, unido pra esculachar. Tem que ser sangue frio, é o estatuto da guerrilha. Preparado pro tudo ou nada, atividade e disciplina. É o rei zumbi versus gigantes Golias. Vai ser certeiro no bang, aí parceiro, tem um alvo na mira. Tem que ser sangue frio, é o estatuto da guerrilha. Preparado pro tudo ou nada, atividade e disciplina. É o rei zumbi versus gigante Golias. Vai ser certeiro no bang, aí parceiro, tem um alvo na mira. Bang, bang, bang, bang, bang, bang.